Senhor, pra onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, de vida eterna. Onde mais encontrarei? Se só em ti encontrei tesouros eternos, tesouros eternos. Com dinheiro se compra uma casa, mas só o Senhor faz um lar. Com dinheiro se compra remédio, mas só o Senhor pode curar. Com dinheiro se compra alegria, mas só o Senhor tem a paz. Com dinheiro se compra os prazeres, mas só o Senhor satisfaz. O teu sangue na cruz pagou o que nenhum ouro aqui pode comprar. A tua glória, o meu coração está cheio de algo que o mundo não pode roubar. A tua glória. Casa, mas só o Senhor faz um lar. Com dinheiro se compra o remédio, mas só o Senhor pode curar. Com dinheiro se compra alegria, mas só o Senhor tem a paz. Com dinheiro se compra os prazeres, mas só o Senhor satisfaz. O teu sangue na cruz pagou o que nenhum ouro aqui pode comprar. A tua glória, a tua glória. O meu coração está cheio. Mais do que o ouro, mais do que a prata, eu preciso de ti, Senhor. A tua glória é o que eu mais preciso. Mais do que o ouro, mais do que a prata,